5? Autorizado, são, Votan 3155. Ação. Azul 2719, cancelada de inscrições de altitude, desço para 3 mil pés, ajuste na 014. 3 mil pés, 1-0-4, azul 2719. Luno 738, chame Sandro Recife, em 1260, alterna em 128, decimal 8. 260, 288, obrigado, até pronto, até volta. Estabilizado o R9-28, azul 6998. 6998, torre 18-8, decimal 95. 18-95, passando, obrigado, azul 6998. Torre Salvador, boa tarde, azul 6998, final R928. Azul 6998, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Azul 6998. Pés, autorizado o procedimento RNAVE da pista 28, reporta estabilizado. 2.500, autorizado o procedimento RNAVE da pista 28, reporta estabilizado. Azul 279. Tantra 155 ainda está restrito, uma centena? Negativo, suba para o nível de voo 320, TAM 3155. Para 320, 3155. Após a decolagem, mantém pro até 3 mil pés, 635. Deixando a 6355, decolado ao 29, chame o controle Salvador no 20.8. 208, deixando a 6355, pode. Azul 6998, pouso autorizado, cabeceira deslocada, pista 28, vento 200 graus, 089. Leve pouso 28, cabeceira deslocada, azul 6998. Controle aí, boa tarde, Xané 635, passar 1.700, mantendo pro ar. Xané 635, mantenha pro até 3 mil pés, após autorizado voar na proa de salvo. Mantém pro até 3 mil pés, após salvo 635. Xané 635, ao cruzar 3 mil pés, subrestrito até uma centena por 30 milhas. E mantém uma centena por 30 milhas, 635. Tá, 3155. Chega. Pode vá, pode vá. Aguarde. Salvador, papapá, Charlie Tango Romeu. Papapá, Charlie Tango Romeu, mantenha-se na escuta do controle, ajuste 614. Controle Salvador, passarido 2231, boa tarde, informação Tango. Passarido 2231, a senhora identificação, chegada CPIP 1, desça aí, mantenha o nível de voo 120. CPIP 1, a chegada, descida para 120, passarido 2231. Cruzado Monte, Votan 31 no 55. Direto Monte, tá? Obrigado, Cruzado 55. Na 6327, decola quando autorizado, de imediato. Afirmo. Sim, inicialmente ele mantém agilizando manobras, aguardando apenas a pista livre. Azul 6918, no solo 31, não liberar a próxima esquerda via Charlie, chame o solo Salvador no 21, no decimal 9. Charlie 1219, graças, boa tarde, Azul 69. O azul 271 está estabilizando na final do RNAV da 28, 4.7 milhas do 364. Gente, azul 271, no completo do procedimento com a torre em 118, decimal 95. 118.95, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, o azul 271. Estabilizado no final do RNAV da pista 28 a 3 milhas e meia do Serra Vida 364. Puxando R6327, decolagem autorizada, pista 28 deslocada, vento 210 graus, 07 man. Decolagem R6327. Azul 2711, continue a aproximação, aguarde pista 28 deslocada livre. 28 deslocada livre, aguardarei o 279. Atacar Charlie Tango Romeu, não atraso o conhecimento do controle, autorizado de cida critério. Solo Salvador, na escuta do Alfa X-Way Golf. Alfa X-Way Golf, prossiga. Alfa X-Way Golf solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 1. Gente, para o reboque, chame 1-2 no decimal 9, solo. Confirma, por favor. Alfa X-Way Golf, para o reboque, chame 1-2 no decimal 9, 0. Gente, Alfa X-Way. 4, autorizado voar na proa do farol de Itapuã, desça para o 1500 pés. 6. E chame o controle Salvador em 120, decimal 8, um bom voo. 20, manda na prova 2205, Azul 2711, pouso autorizado, pista 28 deslocada, vento 210 graus, 06 nós. Autorizado pouso na 28 deslocado, azul 279. Lógica 2500. Chama 327, subrestrito para o nível 100 por 30 milhas. 100 por 30 milhas, chama 327. Chama 1500 pés, confirma. Querido 2231, condições de descer para 120. Certidão, vamos adiantar a descida então, passageiro 2230, descer para 120, confere. Afirmo. Salvador, boa tarde, tá? 3367, está ingressando o táxi aqui do ponto Serra da Delta. 3367, continue o táxi via Alfa, mantém o ponto de espera da Taxway Eco. Via Alfa, mantém o ponto de espera da Eco, 3367. 360, Oceania 355, voe pro base. Ok, 6355, autorizado pro base, gente. Oceania 327, autorizado Varna pro edição, voo. Gente, eu vou indo para o edição, vou subindo restrito para uma centena por 30 milhas. Gente, uma centena por 30 milhas, o chão é 6-3-2-7, vou no salvo da presente. Gastou. Salvador, boa tarde, o chão é 6-2-1-0 para a Sierra. Chão é 6-2-1-0, reduz a velocidade para 2-5-0 nós, desça e mantenha o nível de voo 1-9-0. 10-7-90, reduz 2-5-0 nós, 6-2-1-0. Chanema 210, tráfego 12 horas, 19 milhas, mesmo rumo, cruzando o nível 175, descendo até o nível 120, Alfa Tango 72. Bom, é a indicada do colega na frente? Afirma. Bom, seria a indicada do colega na frente? 290 mais. Legal, vamos reduzir. 2231 no controle. Passarela 2231, prossiga. Via Charlie, chame o solo Salvador 121 decimal 9. Vai livrando, 219, 7-1. 2459. Se for do interesse do controle, a gente também tem condição de acelerar até 340, ok? Negativo, reduza para 2509, deixando a minha 210. Ok, já estou reduzindo. Passarelo 2231, autorizado voar na proa de PPP. Proa de PPP. Sem redução de velocidade em PPP ou... Tudo em condições de incrementar a velocidade para 270, confirma. 270 não, até 250. Gente, mantenha 250 nós até PPP, o passarelo 2231. 250 até PPP, passarelo 2231. Chama minha 355, chame o centro Recife em 128, decimal 35. Chama minha 355. 355. Centro Recife em 128, decimal 35. 2835, 6355. Passarei 2231, tráfego 12 horas e 9 milhas, rumo sudoeste. Cruzando 095, subindo até o nível 100, um Alfa 320. Sentido a tráfego visual, passarelo 2231. Chama 6327, tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 155, descendo restrito até o nível 120, um Alfa Tango 72. Gente, aguarde. Chanel 6210, autorizado descida até o nível 160. Até o 160, 6210. Chanel 6210, condições de reduzir para 230 nós. 230, reduzindo. Chanel 6210, vai manter 230 nós até mais próximo ao print. Chanema 210, tráfego 11 horas, 24 milhas, rumo sudoeste, mantendo uma centena, um rebote 320. Chanema 327, tráfego 2 horas, 23 milhas, rumo oeste, cruzando 190, descendo até o nível 160, um rebote 320. Cruzando com a tráfego visual, passarelo 2231. Passarelo 2231, ciente, autorizado descida para o nível de voo 050. Descida para o 050, passarela do 2231. Controle, Salvador, contato 3367, contato radar na decolagem, autorizado voar na proa de Sanvo, subindo restrito para uma centena por 30 milhas. Afternoon, taxi vai Alpha, and taxi Echo. Hold short, taxiway, echo. Alpha, then Echo, hold short, deploying Echo 1620. Nível 110. Descendo até o 110.62.10. Para 3367, condições de voar na proa 230, confirme. Gente, voando na proa 230, tan 3367. 230, 3367. Tan 3367, tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 110, descendo para o 050, um afogão 72. Então, tráfego que é azul, 330. Agora é o passageiro do 223, não tem condições de voar Suzano, com referências. Confirme, passageiro 2231. Tem condições de voar Suzano, com referências. Passageiro 2231, autorizado servidor 363. Desça para 2500 pés, autorizado RNAV, reporta estabilizado. Proda 363, descida para 2000, reporta estabilizada. Passageiro 2231. Passageiro 2231, copiou a descida para 2500, voar na proa do servidor 363 e reportar estabilizada. Afirma, descida para 2500, voa na proa do Serra Vitor 363, reporte estabilizado, passarei do 2231. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Tango, Tango Romeu Juliette, informação Tango. Papa Tango, Tango Romeu Juliette, aciona identificação, chegada e pit, reduz a velocidade para 250 nós, desce e mantém o nível 060. Iniciando redução para 250, desce e mantém o nível 060, Papa Tango, Tango Romeu Juliette. Xanamia 327, canceladas as restrições, sub mantém o nível de voo 200. Sobe 200, Xanamia 327. Voçando, 3367. 3367, autorizado voar na proa de Sanvo, subindo restrito para o nível 100. Sanvo, manda a tela, 3367. Boa, Gono 69, pode estar pronto. Gono 69, autorizado a minha e manter cabeceira 28 deslocada. Mantém 28 deslocada, Gono 69. Papa Tango, Tango, Romeu Juliette, condições de reduzir velocidade para 230 nós. Negativo, 230. Gente, reduza para 230 nós, Tango, Romeu Juliette. 200, Tango, Romeu Juliette. 20, Bonnet 44, maintain head until 2500 feet and contact Salvador Approach Control, 120.8. Maintain head 2500 feet, Salvador Approach Control, 120.8, go 1620, go. Xanamia 327, chama Recife, 128.35. 2835, Recife, 6327, obrigado. Chama-se uma centena, 3367. Gol 1620, contato radar na decolagem, saída Aron, nível de voo 370. Sim, 370, gol 1620. Na 210, mantenha presente proa, tendo como limite a radial 135 do Velho Salvador. Ok, mantenha a proa, radial 135 de Salvador é o limite. Quer que reduza mais a velocidade? Mantenha a velocidade 230 nós, deixando a minha 210. Ok. Passou o gol 1620, mantém runway heading. Gol 1620, radar contact on takeoff, climb to maintain flap level 370, on around departure. Climb to level 370, around departure, gol 1620. Possibilidade de LEDA, proton 3367. Então 3367, autorizado LEDA. LEDA mantendo uma centena, 3367. Até Tango, Tango, Romeu e Juliette, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 175. Esquerda 175, Papa Tango, Tango Romeu Juliette. Papa Tango, Tango Romeu Juliette, para como limite radial 110 do Bairro Salvador. Limitado pela 110 de Salvador, Tango Romeu Juliette. Mantenha a posição TAM 3145. 60, 3327. Chama 6210, desse mantenha 4000 pés, registro 0 no 4. 4000, 1014, 6210. Tango Romeu Juliette, desse mantenha 050. Desce e mantenha 050, Tango Romeu Juliette. Forma aqui em mais 20 milhas nessa prota, tem que curvar à direita para evitar a formação. Gente, reduz a velocidade para 210 nós, Papatango, Tango Romeu Juliette. Reduzindo para 210, tá, Tango Juliette. Meia-nove, decolado às 4h07, mantenha para hoje decolagem até 2.500 pés, chame o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, mantenha para outro 2.500. 145, mantenha o ponto de espera taxiway eco, informe que a aeronave que decolou à frente, mesmo perfil de saída, estimado para decolagem mais 3 a 4 minutos, uma primeira aeronave já na final, para pouso ou aterro da passarela. Sim, mantenha a posição aqui, o TAM 3145. 2231, torre 118, decimal 95. 1895, passaredo, 2231. Tudo, boa tarde, gol 169, mantendo o eixo até 2500. Gente, mantém o eixo de decolagem até 2500, gol 169, saída Sanvo 1. Após 2500, suba restrito para uma centena por 30 milhas. Ok, Sanvo 1, mantém até 2500, aprova após até uma centena. Canal 6210, vou na proa de TPIP. Diana, na proa de TPIP, 6210. TAM 3367, chame o centro Recife, 128, decimal 35. 12835, TAM 3367. Canal 6210, reduza a velocidade para 210 nós, 210 nós. 210, 6210. 22231. Passada 2231, no pouso autorizado, pista 28 deslocada, vento 200 graus, 04 nós. Ele repousa, pista 28 deslocada, passada 2231. Direita para 215, Papatango, Tango Romeu Juliette, descendo para o 050. Como 6 Center, 125, decimal 45, enable 126.85. 12525, enable 1685, go 1620, thank you, have a nice day. Xenai 6210, reduza para 200 nós. 200 nós, 6210, pode descer até 4 nós. Esse mantém a 4 mil pés, o Xenai 6210 informa justo no 014. Pode ser pista autorizada? Papatango, Eco Zulu November, chama Torre Salvador em 118, decimal 95. 295 November. E Eco Zulu November? Papatango, Tango Romeu Juliette, curva direita na proa 235. Direita, proa 235, Papatango, Tango Romeu Juliette. Tá, precisamos de curso, November. 1.500 pés, o ajuste permanece no 0 no 4. 2.500, está autorizado o procedimento? Autorizado o procedimento RNAV da pista 28, oixo na 6210, reporta estabilizado. Ok, obrigado. Tema ativo, senhorita, totalmente visual. É com o Zulu November. Gente, pouso autorizado, pista 35, vento 200 graus, 069, do Papatangué com o Zulu November. Pouso autorizado com o November. TAM 3145, autorizado a alinhar e manter cabeceira deslocada 28. TAM 3145, alinhar e manter deslocada 28. Passaria do 2231, no solo 51, ao liberar próximo à esquerda via Taxi Charlie, chame solo Salvador 121, decimal 9. 219, a Charlie liberando. 1169, cancelado as restrições, suba para o nível de voo 360. 360, voo 1169. Quebec Fox Azul, no ponto de espera pronto. Lá de Mamote, lagou no 8169. 69 foi Leda. Foi Leda, 69. Tango, Tango, Romeu, Juliette, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, ajustado no 0, no 4, tá, Nova Juliette. Autorizada, pista 28 deslocada, vento 210 graus, 0 menos. Livre decolagem da 28 deslocada, tá? 3145. Uno 169, chame Sandro Recife, no 28, decimal 35. 2835, controle, boa tarde, gol 869, sente da Tango. 1869, a senhora identificação, chegada e pitch, desse mantém o nível de voo 050. Repite 050, 1869. Até Tango, Tango, Romeu e Juliette, reduza a velocidade para 1990 mais. 1990 mais, Papa Tango, Tango, Romeu e Juliette. Tando na Charlie. Repórter liberando Charlie, o Quebec Fox. Então 3145, decolado aos 54, mantenha para hoje decolagem até 2500 pés, chame o controle de Salvador 120, decimal 8. 208, mantenha para hoje até 2500, boa tarde, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3145. TAM 3145, contato radar na decolagem, saída São Bruno, sub-restrito para 1 centena por 30 milhas. Autorizado voar na proa de Sambo. 1 centena, 30 milhas na proa de Sambo da presente, TAM 3145. 6314, autorizado alinhar e manter a captura deslocada 22. Autorizado alinhar e manter na captura deslocada 22. Manter 2000, alinhar para deslocar. Afim, 2.500 pés após decolagem. 2.500 pés, autorizado a RNAVE, pista 28, reporta estabilizado. Desce a 2.500, autorizado a RNAVE da 28, reportaremos estabilizados. Papa Tango, Tango, Nova Juliette. Quebec Foxtrot, ao liberar via Taxway Índia, chame o solo Salvador em 121, decimal 9. Índia, vai chamar o 219, muito obrigado aí pela ajuda, uma excelente semana para todos. Igualmente. Índia, chame o solo Salvador 6314, quando pronto, decolagem autorizada, pista 28 deslocada, vento 200 graus, 07 nós. Autorizada a decolagem da pista 22 deslocada, chanel 63, a 4. E a velocidade para aproximação, Papa Tango Tango Romeo Juliette. Iniciando redução de velocidade para aproximação, Tango Romeo Juliette. Tango para sair de tráfego na posição de 12 horas, 8 milhas, com 1.509 de Ground Speed e um Airbus 320. Papa Tango Tango Romeo Juliette está ciente. Airmeia 314, decolado aos 5.6, mantenha para hoje decolagem até 2.500 pés e chame o controle Salvador 120, décima 8. Mantenha para hoje decolagem até 2.500 pés, vai chamar Salvador 120, vai chamar 6314. Airmeia 210, pouso autorizado, pista 28 deslocada, o vento 200 graus, 069. Livre pouso na 28, Airmeia 210. Chanamé 314, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 340. Atenção para o 340, saída Momo, mantenha o heading. Mantenha pronto 2.500 após autorizado o sample. Voe sample. O Chanamé 314 subindo para 1 centena por 30 milhas. Após 2.500, autorizado a opção, voa Chanel 6314 para 340. 6314 é subrestrito até o nível 100 por 30 milhas. Confirme por 3145. Negativo 3145. Chanel 6314, subrestrito para o nível 100 por 30 milhas. Confirma para 6314. Suba restrito para o nível 100 por 30 milhas. Suba restrito nível 310 por 10 milhas. Negativo. Suba restrito para o nível 100 por 30 milhas. Subi restrito nível 150 por 30 milhas. Passou o Serra Vito 363, estabilizado no RNAV da cabeceira 28, Papa Tango, Tango Romeo Juliette. Papa Tango, Tango Romeo Juliette, ciente, torre 1895. 1895, boa tarde. Controle, apenas para informação, o Tango não faz parte do planejamento da rota do 6314. Qual prova seria necessário, Momo ou Cogbo? Chama 314, vou na prova de Momo, após Momo, Nenim, subindo para o nível 340, cancelada de instruções. Vai voar na proa de Momo, após Momo, Nenim, e cancelado as instruções para o 340, Chanel 63, ano 4. Momo 869, velocidade indicada. 240 nós. Gente, condições de reduzir para 200 nós, confirma. Afirmativo, 200 nós, boa noite, 69. Gente, mantenha 200 nós, boa noite, 69. Via 210, no solo aos 2000, ao liberar via Taxi Charlie, chame solo Salvador no 21, decimal 9. Charlie, 219, Tango, Tango, Romeu e Juliette, pouso autorizado, pista 28 deslocada, vento 200 graus, 069. Livre pouso na cabeceira 28 deslocado, Papa Tango, Tango, Romeu e Juliette. 2145, chame Sandro Recife, em 128, decimal 35. Recife 12835, tá 31455. Boa noite, tá? Boa noite, Mongo. Obrigado. Lua 1869, desça para 2500 pés, hoje é 1904. 2500, 1904, gol, boa noite, Menor. Autoriza pro 361, boa noite, Menor. Lua 869, mantém o perfil da chegada. Tente, boa noite, Menor. Na 9, confirma intenções. Gol 1869, controle. Eu estou aqui para assistir a TR-Nave da pista 28, não é essa o procedimento? Sentiu, mantenha-se na proa de pit. Após pit, voo ser a Vitor 363. Ah, ok, após pit, então 363, 869. Virando próxima à esquerda via Charlie, confirme o pátio destino. Gente, ao liberar via Charlie, chame o Salvo Salvador em 121.9. Pra sala. Quatro, chame Recife em 125.45. Pra chamar Recife em 125.45, chame 63.14. Estenso no momento, 1-0, procedimento LS X-Ray, vento de 1-8-4-0 nós com 7 nós. Está presente curva direita na proa 270. Direita 270 para interceptar a chegada Bonfia. Direita 270 para interceptar a chegada Bonfia, boa noite, Melange. É o RNAV ou o LS X-Ray da 10? E LS X-Ray da pistão 1-0. Gente, noite, Melange. Boa noite, 69, e desse mantenha 2 mil pés. Informa 2 mil pés, boa noite, 69. Controle Salvador, boa, bom, 645. Bom, no 645, a senhora identificação, o voo Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, desça e mantenha o nível de voo 050. Aproa de Bonfi, 050, gol 645. Plano 645, reduza a velocidade para 230 nós. Reduzindo 230 nós, com 645. Plano 869, condições de manter a presente velocidade até mais próximo. Posição do ano para sequenciamento? Afirmativo, no 869. Queixa. O número 45, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. 4 mil, ajuste 0 no 4, gol 645. 2231 no seguinte da tango para a copa. Gol no 869, curva esquerda pela 245. 245, no 869. Oi, Salvador, boa noite, azul 699, pronto no ponto cara do 90. Boa noite, sonizada Daniela e Manter, pistão 90. Ali Manter, pistão 90, azul 699. Zero no meio, senhora identificação, reduza para 250 nós, chegada bom médio 1, desça e mantenha o nível de voo 050. Enter 050, desce aqui, chegada bom médio 1, reduz velocidade a 250. Do 6919, autorizado decolagem pistão no zero, vento 190 graus e 069. Para o curso localizador, curva esquerda na proa 150. 150, boa noite, 69. estabilizado, boa noite, 69. 869, chame a torre em 1895. 1895, boa noite, 69. Torre, boa noite, 69, final no 0. Boa noite, 69, boa noite, avistado, pouso autorizado, pista 190, o vento 190 graus, 069, informo os últimos 1.300 metros da pista 190 impraticável. Gente, boa noite, 1869 no solo 19, ao liberar próxima direita, chame o solo Salvador no 219. Direita 219, boa noite, boa noite. 2935. 2835, Centro Recife, Azul 699, boa noite. Boa noite. O 9016, desça para 2000 pés, um ajuste no 014, autorizado a final do procedimento INS-XR, reporte estabilizado. Autorizado a descida via 2000 pés, sem negócio no 014, autorizado INS-XR, 2090. Boa tarde, prossiga. Autorização para o Galeão 380. Eu só gostaria de confirmar a liberação total da pista. Sim, liberação total para cópia, chame no 219. 219. Corre, Salvador, passarela 2231, próximo ponto. Passarela 2231, Boeing da Gol, final de 9 milhas. Condições de ingresso e decolagem sem parada? Afirmo. Autorizado, ingresso e decolagem sem parada, pistão no zero, vento 200 graus, 0,6 dúzia de nós. 9. Confirmando, pistão no zero operando em toda a extensão. Ah, obrigado, controle. Solicita a corredora até 9,096. 9,096 autorizado, Varduna, reporte estabilizado. 9,02 até 9,096. Continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, a TR da passageira iniciando o rolante. R9643.